madrugada me chamou. Eu vou caminho pro sozinha. Sou das estrelas que vem ensinar-lhe o calendário do tal destino arbitrário dos caprichos do seu uso, das marés que não se cansam, dos horários do seu fuso. Marco encontro com ninguém, sentada na meia lua, tudo o que tinha de meu era o sonho de ser tua. E agora que se fez dia, o sonho desapareceu. E agora que se fez dia, a lua desapareceu. Sou das estrelas que vêm ensinar-me o calendário desse destino arbitrário dos caprichos do seu uso, das marés que não se cansam, dos horários do seu fuso. E agora que se fez dia, a lua desapareceu. Rádio Comunitário Campeche, 98.3 MHz, mais de 20 anos de múltiplas vozes. Este é o Muqueca de Siri, rebelde e livre desde 2006. Agenda do programa de Naina Pereira com Eloá Puri. Não é pecado. Não é pecado, não é pecado. Sua carne na minha boca, sua voz já quase rouca. Isso não é pecado. Eu quero um pedaço seu. Isso não é pecado, não é pecado. Sua carne na minha boca, sua voz já quase rouca. Isso não é pecado. Você por mim, como passam ventos abrandando os sóis, imensidão serena, tempestade calma, é o que traz para os lençóis. Eu quero um pedaço seu, isso não é pecado, não é pecado. Sua carne na minha boca, sua voz já quase rouca. Quero um pedaço seu, isso não é pecado, não é pecado. Sua carne na minha boca, sua voz já quase rouca. Isso não é pecado. Meu prazer é te assistir se embaralhando para falar o que já foi dito com meias palavras. Foi com o mar. Eu quero um pedaço seu. Isso não é pecado, não é pecado. Sua carne na minha boca, sua voz já quase rouca. Isso não é pecado. Eu quero um pedaço seu. Isso não é pecado, não é pecado. Sua carne na minha boca, sua voz já quase rouca. Amava a Lina, que é casada com João. E o João sertão. Sertão vai virar mar. Uma vai virar sertão. Sertão vai virar mar. Uma vai virar sertão. E o Antônio, cabra da peste, amava a Júlia, que era filha de Odete. E Odete amava Pedro, que amava a Rosa, que era prima de Drummond. E o Drummond, que era casado com Maria, que era filha de Sofia, mãe de Onofre e de José. Cuidado, vai cortar a mão. Espinho na roseira. Oh, cuidado, vai cortar a mão. Espinho na roseira. Oh, cuidado, vai cortar a mão. Espinho na roseira. Oh, cuidado, vai cortar a mão. Espinho na roseira. Oh, cuidado, vai cortar a mão. Espinho na roseira. Oh, cuidado, vai cortar a mão. E o Antônio, que já era desquitado, era homem mal amado, não queria mais viver. E encontrou Maria Paula, tal da Rua, deu muita ajuda, fez seu coração nascer. E o Rodolfo, que já era desquitado, era homem mal amado, não queria mais viver. E encontrou Maria Paula, tal da ruiva, que lhe deu muita ajuda, fez seu coração nascer. E são essas histórias de amor que acontecem todo dia, sim senhor. E são essas histórias de amor que acontecem todo dia, sim senhor. E são essas histórias de amor que acontece todo dia, sim senhor. E são essas histórias de amor que acontece todo dia, sim senhor. Saudade.

de lavadeira. Canto de sereia. Do Moqueca de Siri de hoje. Ouvimos Mônica Salmazo, Canário do Reino, Caminho pro Interior, Bruna Caran, Lua, Cristina Clara, que esteve aqui no B-Studio da Rádio Comunitária Campeche e foi brilhantemente entrevistada pela Sinara, pela galera, pela Rosa, galera do Fitofonia. A música foi Lua, Não é Pecado, Eloá Puri, acertei o nome, Eloá Puri, Janaína Pereira, Espinho na Roseira, O Bando de Maria, disco muito bom, Que Nem Giló, Jorge do Peixe, disco chamado Baião Granfino, só com música do Gonzagão. Fechamos o primeiro quartinho com Fumilaio, Afrobeat Orquestra. No fundo estamos ouvindo Eco Afrobeat. Estou precisando molhar a garganta. Precisando daquele estalo de lata. Primeiro de maio a música. Galera na escuta, Marie e a Vila do Omar, Gerson Castelhano, Curitiba, Camila Luiza, Dani Indati, Charles Stoic, vai dizer que não é assim, André Fedel, Thaís Gulin, Ávido e Valéria, Helena, Bernardo, Benjamin, todo mundo em Curitiba, Mãe Rosa, minhas irmãs, meu querido amigo Rodrigo Dalga e também Paulinho Zanata. Voltando para a ilha, Gabriela Marafina, Bia Negreiros, Brunão, Gustavo e Anésio, valeu pela força na jardinagem. Na construção civil, preparando o lab sonoro, preparando a casinha, a toca do Siri na cova. É, o Moqueca de Siri tá na cova funda, galera. Tomando água de nascente do Rio Tavares. Então valeu, Brunão, Gustavo e Anésio. Anésio que veio roçar a rádio aqui. Maravilha. Enfim, Chay Lima, Angelita, Isa Chimeli, Neuma, Teca, Sinara que está na escuta lá na base, Simone Benedetti em Curitiba, Angelita e Afridita de Curitiba. E vamos lá, Anelisa Assunção com Jatsa Empírica. Arroba Muqueca Siri. Muqueca com U e QU. Trip games, knowing well that she knows nothing of wisdom itself, based on experience. Nobody's safe, we know it. Observability, practical, elocutionary, lyric, lyric, colorful. Juta de aplicadora, aplicadora de golpes de saber, golpes de saber. Sem saber, sem saber o que se sabe, sabendo, sabendo que se sabe bem, baseado, baseada, experiente, sem corpo docente, sem corpo docente, sabida, sabida, observadora, observadora, prática, elocubradora, elocubrador, pírica. Lírica colorida, empírica. Empírica, fajuta de irã, aplicadora de golpes de saber. Sabendo que se sabe bem, baseada, experiente, sem corpo docente, sabida, observadora, prática e locubradora, lírica, lírica, colorida, empírica, fajuta. Coroado em pérolas auras. convertida. Fez a lua de estrelas, guarnecida, fez um céu de planetas adorados. O céu deixemo-nos ver naquele prado. A rosa com razão desvanecida, a açucena por alva presumida, o cravo por galã lisonjeado. Deixai o prado e vem cá, minha adorada. Vez desse mar a espera cristalina, em sucessivos aljofar desatada, parece aos olhos ser de prata fina. Vês tudo isso bem, pois tudo é nada à vista do teu rosto, Catarina. Gregório de Matos, por Marcela Belas. Catarina. Nancy Viegas e Manuela Rodrigues. Agora tira a mão, Laura Lavieri. Da sua conversa.

Samuca e a Selva. Valéria Saavedra. Suerte. Todo lo bueno que viene de ti hace mi rima sonar más clara. Todo lo que haces me ayuda a cantar, pinta alegría en esta cara. Mi amor, tú me das suerte, sí, mi amor. Tú me das suerte así, mi amor. Tú me das suerte en la vida. Cuando te veo me siento mejor y mi deseo ya se repara. Dame un besito con tu dudibón, enciende la noche en la Guanabara. Mi amor, tú me das suerte, sí, mi amor. Tú me das suerte así, mi amor. Tú me das suerte así de cara. Interferência, depois foi para a Rádio Pulga, baseado em Santa Teresa, Rio de Janeiro. Então, duas músicas falando do Rio: Sebastião, Gilberto Gil e Milton Nascimento. Sebastião, Sebastião, diante de tua imagem, tão castigada e tão bela, penso na tua cidade. Peço que olhes por ela. Sebastião, Sebastião, diante de tua imagem tão castigada e tão bela, penso na tua cidade. Peço que olhes por ela. Cada parte do teu corpo, cada flecha envenenada, fechada por pura inveja. É um pedaço de bairro, é uma praça do Rio, enchendo de horror quem passa. Oh, cidade, oh, menino, que me ardem de paixão. Eu prefiro que essas flechas saltem pra minha canção. Livre da dor, meus amados. Oh, cidade, oh, menino, que me ardem de paixão. Eu prefiro que essas flechas saltem pra minha canção. Livre da dor, meus amados. cidade tranquila, sarada cada ferida, tudo se transforma em vida. Canteiro cheiro de flores, pra que só chorem queridos. Tu e a cidade de amores, Sebastião, Sebastião, diante de tua imagem tão castigada e tão bela, penso na tua cidade, peço que olhes por ela. Sebastião, Sebastião, Sebastião, Sebastião, diante de tua imagem tão castigada e tão bela, penso na tua cidade, peço que olhes por ela. Cada parte do teu corpo, cada flecha envenenada, flechada por pura inveja. É um pedaço de bairro, é uma praça do rio, enchendo de horror quem passa. Oh cidade, oh menino, que me ardem de paixão, eu prefiro que essas flechas saltem pra minha canção, livrem da dor meus amados. Oh cidade, oh, cidade, oh menino, que me ardem de paixão, eu prefiro que essas flechas saltem pra minha canção, livrem da dor, meus amados. E na cidade tranquila, sarada cada ferida, tudo se transforme em vida. Canteiro cheio de flores, pra que só chorem, querido. Tu e a cidade de amores, Sebastião, Sebastião, diante Braga, de tua imagem, saudade, tão castigada e tão bela, penso na tua cidade, peço que olhes por Lua, ela. Sebastião, João Formigão, Sebastião, Sebastião, diante de tua imagem, Barras, tão castigada e tão bela, penso na tua cidade, Daniel, penso que olhes por ela. Amiga de aço, todo mundo das rádios livres, muita saudade, Rio, Tereza do Bonde. Agora maior galera, alma carioca, Cristo Redentor. Uma cidade de beleza rara, braços abertos sobre a Guanabara, pedra, sabão, coração, Carrara, que bate forte numa noite clara. Um ponto de luz, estrela de luz, iluminado, segue o protetor. Da janela de uma bossa nova, a esperança é que hoje se renova. O vento passa, o tempo prova, há quantos anos que você me olha. Não é de agora que eu vivo aos pés do Cristo Redentor. Mora ali no céu, nesse mundaréu, na constelação, na lua de mel, um cartão postal, na imaginação. Em busca de amor fiz uma viagem, com a tua imagem, joia de valor. Alma carioca, sobe o corcovado, Cristo Redentor. Em busca de amor fiz uma viagem, com a tua imagem, joia de valor. Alma carioca, sobe o corcovado, Cristo Redentor. Beleza rara, braços abertos sobre a Guanabara, pedra, sabão, o coração, Carrara, que bate forte numa noite clara. Um ponto de luz, estrela de luz, iluminado, segue o protetor.

vou só, eu vou só. Se a malha não quiser ir, eu vou só, eu vou só sem a malha, mas eu vou. Se a malha não quiser ir, eu vou só, eu vou só, eu vou só. Se a malha não quiser ir, eu vou só. Sem a malha, mas eu vou. Enchão Muqueca. Disse. Voltamos. Beijo Magu, Sérgio Sofiati, da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, que está tocando ao fundo. Meu brother, desde a adolescência. O Barquinho e depois Summer Samba. A mesma música que Caetano interpretou, Samba de Verão. Antes foi Lucas Santana, Amor, Meu Grande Amor. Aí Samba de Verão, Caetano Veloso, Aquele Frevo Axé, Gal Costa. O nome da música é Aquele Frevo Axé e a música é uma bossa. Les eaux de mars, no meu francês, Praça Paris, com os Tays Quente, Jim Tollinson e mais uma galera. Busca aí no, nas redes, Águas de Março em francês. O que será? Tio Brunner, Vanessa da Mata, conversa de Botequim, Kid Morengueira, Moreira da Silva. Fechamos com Maracangalha, de Dorival Caymmi, com Luiz Melodia e Marral Reis. Quer trocar uma figurinha conosco? Redes sociais. Arroba Muqueca Siri, tanto Facebook quanto Instagram. Lembrando, isso é um programa de rádio, então não tem muita imagem, sim, é mais áudio. A maneira de chegar até aqui, agora, quando é feito ao vivo no B-Studio da Rádio Comunitária Campeche, com a porta aberta, toda quinta, das 7 às 9 da noite, e eventualmente também ao vivo domingo, das 11 da manhã a 1 da tarde. Mas em geral é para repetir. Mas eu sou TDAH, eu me amarro no que eu faço isso há 16 anos. Então, bem-vindos à minha viagem estupefaciente através da música. É um prazer a companhia de todos vocês. Depois tudo fica disponível para download, sem banner, sem cadastro, no archive.org. archive.org. Falou? Vamos lá. Alexia Bom Tempo com Roberta Sá. E depois Céu. E depois Mushe Babi com Zélia Duncan. Olha só, melhor que a seleção do Tite. Eu quero de cheiro. Eu quero um banho de lua. Eu quero navegar. Eu quero uma menina que me ensine noite e dia o valor do beabá. O beabá dos seus olhos. O beabá das narinas do rei. O beabá da Bahia, sangrando alegria. Magia, magia dos filhos de Gandhi. O beabá dos baianos. O beabá do senhor do Bonfim. O beabá do sertão. Sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer. O beabá do Brasil. Falando em beabá do Brasil, galera, a folia de Damares, Weintraub, de Casales, essas aberrações como ministros, acabou. Eis o beabá do Brasil. Pode esperar. Trato muito sou faceira, mas sou flor que não se cheira. É melhor se prevenir pra não cair. Sou mulher que encara um desacato. Se eu não devolver no ato, amanhã pode esperar. Estrutura tem meu coração pra suportar essa implosão que abalou meus alicerces de mulher. Mas a minha construção é forte. Sou madeira, sou de morte. Faça o vento que fizer. Mas a minha construção é forte. Sou madeira, sou de morte. Faça o vento que fizer. Falando em gente ruim, imagina um escorpião na língua. Vê só essa história. Vacilou comigo, não foi meu amigo, não é meu amor. Vacilou comigo, acabou. Eu não sou de falar, deixo que o silêncio berra. Vou ficar na paz, mas tô na guerra. Os meus anjos já estão alerta. Minha porta não está aberta. Volte de onde veio, faça a coisa certa. Esquece esse assunto, nem conserta. Se eu chegar sorrindo, moreno, vem apreciar o meu veneno. E não se assuste se eu te der um bote, se eu voar no seu cangote. Te dei meu calor, minha sombra, a minha palavra eu te dei, a minha saliva, portanto sorria, você está sendo filmado. Trabalho em silêncio, calculo meu salto, não brinco em serviço, não durmo no ponto, não faço por menos, não peço arrego, eu sou como eu sou. Sou como eu sou, sou como eu sou. Vacilou comigo, não foi meu amigo, não é meu amor. Vacilou comigo, acabou. Eu não sou de falar, deixo que o silêncio berra. Vou ficar na paz, mas tô na guerra. Mais um ovo da serpente vinga. Escorpião na língua. Você chegou na hora errada, em que eu já tô ligada, com os dois dedos na tomada. Solto os meus cachorros, são treinados, são fiéis e bons soldados. Só esperam meu sinal, eles vêm de todo lado. Você fica bem melhor calado. Eu te dei meu calor, minha sombra, a minha palavra eu te dei, a minha saliva, portanto sorria, você está sendo filmado. Trabalho em silêncio, calculo meu salto, não brinco em serviço, não durmo no ponto, não faço por menos, não peço arrego, eu sou como eu sou. Sou como eu sou, sou como eu sou. Vacilou comigo, não foi meu amigo, não é meu amor. Vacilou comigo. acabou. Eu não sou de falar, deixo que o silêncio berra. Vou ficar na paz, mas tô na guerra. Vacilou comigo, não foi meu amigo. Não é meu amor, vacilou, vacilou, vacilou. Vacilou, não sou de falar, deixo que o silêncio berra. Vou ficar na paz, mas tô na guerra. Vou ficar na paz, mas tô na guerra. Vou ficar na paz. Vagabundo, Ney Mato Grosso, Pedro Luiz e a Parede. Música incidental, exceções. @muquecaciri. Acordei o sol na minha cara, cara que mamãe beijou, sol vagabundo nenhum. Vagabundo que sou, acordando tarde. Antes tarde do que numa hora certa, errada, nada disso era o que eu queria. Acordar no susto com esse sol na minha cara. Estilhaços, bombas, rumbos e mil gritos de araras. O ruído luminoso, alto e claro, desse sol na minha cara. E aí galera da IBC, faz bundinha pro capitão de vocês aí, ó, e disponibiliza a Voz do Brasil mais fácil, valeu? Tá pedindo pra subir a versão do Windows, enchendo de coisa pra baixar a Voz do Brasil. Hoje vai rolar, mas facilita aí, IBC. O patrão vai mudar. Olha outra. É mídia de verdade. Não é Jovem Pan, IBC. A Rádio Comunitária Campestre usa o Windows. O que a seria é feito em software livre desde 2006, Linux e no Linux. Porque numa hora certa, errada, nada disso era o que eu queria. Acordar no susto com esse sol na minha cara. Estilhaços, bombas, bumbos e mil gritos de araras. O ruído luminoso, alto e claro, desse sol na minha cara. Yeah.

camisote. Jacaré. Fechando Muqueca de hoje, Banheiro, Alexia Bom Tempo, Roberta Sá, Pode Esperar, Céu, Escorpião na Língua, Muxebabe, Zera Danca, Vagabundo e Exceções, Ney Mato Grosso e Pedro Luiz. E a parede. Jamarral e os pacíficos da ilha. Mandingo. E aí do show ao vivo de Silvério Pontes, ouvimos solo de percussão. E agora vou deitar e rolar. Este é o Muqueca Siri que vai lá. Toda quinta. Direto do Bia Estúdio, da Rádio Comunitária Campeche, aqui na Travessa Iracema das Chagas Pires, número 80, sempre com a porta aberta para quem quiser conhecer como é que funciona uma rádio comunitária autêntica, com múltiplas vozes, construída e mantida no afeto. radiocampeche.com.br, se você quiser se aproximar, se interar e se filiar, participar com playlists e tal. Então, toda quinta, Muqueca ocupa aqui o Bio Estúdio, na Bioconstrução, das 7 às 9 da noite. E no domingo, geralmente, tem o repeteco do programa. Às vezes rola ao vivo também, das 11 da manhã a 1 da tarde. Muqueca também faz técnica do Fitofonia, que vai ao ar todo domingo, 7 da noite, e tem o repeteco quarta-feira, 9 da noite. Arroba Fitofonia nas redes sociais. Valeu? Arroba Muqueca Siri nas redes sociais também. E tamo aí. Domingo vai ter programa sim, ao vivo. Programa bastante instrumental e bastante, com bastante choro. Vou Deitar e Rolar, Silvério Pontes, vem aí o Lab Sonoro, Na Cova Funda, Experimentações Acústicas e Narrativas do Muqueca de Siri, oficinas, workshops, vivências, imersões, enfim, um Lab Sonoro. Valeu, galera! Paz, saúde, sorte, direitos humanos, sorrisos, afetos, carícias, beijos, abraços, prazeres, orgasmos, saudações rubro-negras. Obrigado a todos, obrigado a Maurício Paulo.